marcada pela dedicação à educação comunitária na comunidade de Chão de Estrela. Ela preside o Centro de Educação e Cultura da Arue Malungo e estamos aqui com Vilma Carijós. Seja bem-vinda, Vilma. Seja bem-vinda, Vilma. Agradeço desde já sua disponibilididade em conversar com a gente. Vilma, o Arue Malungo tem uma longa trajetória com a educação comunitária por meio das artes e danças afrodiaspóricas. Conta um pouco pra gente sobre a criação dessa longa trajetória do Centro Arue Malungo. Inicialmente, era apenas um grupo de capoeira chamada Malungo, que só tinha homens. Com a entrada das mulheres, se tornou-se Arue Malungo. Arue Malungo significa Arue, força. Malungo, companheiros. Na sentido do grupo, somos companheiros de luta. Em 88, nós conseguimos começar a construir a nossa sede na comunidade Chão de Estrelas. E ao ir para a comunidade e atender as crianças do dia a dia nessa comunidade, percebemos que as crianças que a gente estava atendendo, elas não sabiam nem ler, nem escrever. E aí a gente precisou fazer um trabalho também de educação, não apenas de cultura, mas de educação. E utilizamos o que a gente tinha mais de poderoso, que fazia com que elas chegassem lá, que era a cultura. Então, quando fomos para a sala de aula alfabetizá-las, nós saímos daquele livro que associava o A do A de verão, o B de bola, o C de casa. Então, a gente associava que o A era o A de atabaque, o B era o B do birimbau, o C de capoeira. Com isso, conseguimos mostrar a ela que a educação faz parte da sua vida, do seu cotidiano. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu fazer as crianças que saíram da escola voltar para a escola, as que nunca tinham entrado passassem a frequentar a escola. Então, através desse trabalho de educação, a gente também foi formando outros, vendo outras necessidades. E aí a gente passou, desde então, a não ser só um grupo de dança, mas passamos a ser o Centro da Educação e Cultura da Arue Malungo, onde se tornou uma instituição com registro em 1990. Construímos nossa sede na comunidade de Chão de Estrelas, que estamos até hoje, onde trabalhamos até hoje com educação e cultura, com as oficinas de dança, percussão, confecção de fantasia e adereços, oficina de moda afro, oficina de culinária afro, cidadania, artes plásticas. E temos, nesses longos 32 anos, formamos um grupo de maracatu, de baque virado, o Nação Estrelar. A gente tem o bloco afro da Arue Malungo e temos a companhia de dança da Arue Malungo. Vilma, o Arue Malungo é uma organização de educação e arte que oferece oficinas de capoeira, dança, percussão. Como você percebe a importância da dança e das artes como metodologia de ensino e de transformação social? Como eu enxergo a importância da dança e das artes como metodologia de ensino? Eu enxergo como uma coisa muito importante, porque as crianças, elas acreditam naquilo que é concreto, no que elas podem sentir, no que elas podem pegar. Então, nós utilizamos uma forma que a gente utilizou, como eu falei antes, de como mostrar para essas crianças que a educação, ela faz parte do seu cotidiano, Porque a educação não é uma coisa só de sala de aula, é uma coisa da vida. Então a gente levou para dentro da sala de aula a música da capoeira, a música do frevo. Então, através da música, daquele movimento, daquela dança, a gente conseguiu, da história daquela dança, a gente conseguiu mostrar a esse menino que ele podia não só dançar, não só cantar, mas ele podia também escrever as letras. Eles poderiam ler a história de cada dança. E através dessa história dessa dança, ele se alfabetizou, ele sentiu vontade de aprender mais, ele percebeu que a educação tem a ver com sua vida, com seu dia a dia. E não é uma coisa só falada e escrita num quadro, onde a professora chega lá, fala, escreve, e que ele tem que decorar. Então, a dança, a música, as artes, ela é transformadora. Ela faz com que você se empodere do seu corpo, seja ele magro, seja ele gordo. Faz com que você se reconheça naquela dança, que você encontre sua identidade cultural e suas identidades afro-brasileiras, afro-indígena, entendeu? Então, eu acredito que a dança, a arte, ela nos favorece para que esses alunos e essas alunas, elas possam entender, como já dizia Paulo Freire, no concreto, no pegar, no sentir, e não uma coisa simplesmente aleatória. Muito obrigada, irmã, por essa partilha e por esse ensinamento sobre educação libertária a partir de nossas pedagogias negras, no movimento da dança, da capoeira e da música também, né? E como hoje estamos falando de dança, vamos nos embalar agora no som do Coco de Raízes de Arco Verde com a música Bota Essa Menina Pra Dançar. Em seguida, vamos para um breve intervalo. Bota essa menina pra dançar, no coco quero ver ela pisar. Bota essa menina pra dançar, no coco quero ver ela pisar. É nesse coco misturado com molejo, só você que tem um jeito, e assim venha pra cá. Bota essa menina pra dançar, no coco quero ver ela pisar. Bota essa menina pra dançar, no coco quero ver ela pisar. Eu vou trazer corda do fogo encantado, que sempre está ao meu lado pra me ajudar. Está ouvindo o Obaco Soul, o programa que pulsa a ancestralidade africana e afro-indígena. Estamos de volta com o Obaco Soul, no ritmo da dança dos afaxés. E hoje estamos falando sobre a dança afro-ancestral que educa. Isso, Jaque. E hoje, para conversar com a gente sobre esse tema, estamos com a participação da Vilma Carijós, que preside o Centro Educação e Cultura Daruê Malungo. Para quem não conhece, o Daruê Malungo é um espaço de educação formador de arte e cultura negra que atende crianças e adolescentes aqui em Recife. Exatamente, Ângela. O Darué Malungo é uma referência de educação popular preta para nós. E a família Bacossô está tendo a felicidade hoje de fazer essa gira de ideias aqui com Vilma Carijós, que preside esse espaço com muito amor. Isso mesmo. Mais uma vez, seja bem-vinda, Vilma. Vilma, você nos explicou no bloco anterior sobre parte da metodologia de ensino da Darué Malungo. Os tambores, a capoeira, a maculelê, a foché, o universo dança africana faz parte do processo formativo da criança do Darué Malungo. Vilma, como a dança dos orixás, as danças africanas inspiram as aulas e oficinas do Darué? Como as danças dos orixás e as danças africanas inspiram as aulas, as nossas oficinas? Desde o início, o nosso trabalho do Darué Malungo, ele começou pelo trabalho de capoeira. Era um grupo de capoeira e que, com a entrada das mulheres, veio também as danças afros e as danças populares da nossa cidade, do nosso estado, do Nordeste. Então, elas nos inspiram porque, a partir do momento, acreditamos que a partir do momento que estamos trabalhando com danças afro-brasileiras, com danças indígenas, diretamente ou indiretamente, nós estamos também, de alguma forma, louvando o sagrado. No início, a gente tinha um certo cuidado em não querer levar para a cena a dança propriamente do orixá, né? Mas a gente sabe que quando você vê um maculelê, você vê passos de orixás de guerra, né? De Ogum, de Oxóssi. Quando você dança o afoxé, você está louvando, você está fazendo movimentos das Eiabás, Oxum, Iemanjá, Iansã, Nanã, né? E também a Xangô, a Orixalá, enfim. Então, a nossa dança, a nossa cultura popular, ela está interligada, sim, com o sagrado, com o religioso. A gente tinha um receio de colocar, no início, uma criança, um adolescente, vestida, trajada, como se fosse um orixá. Mas chegou um tempo que a gente disse, não, a gente vai colocar assim. A gente não vai, ele não vai, ele vai estar representando, né? Ele vai estar interpretando aquela entidade, mas ele não vai estar fazendo o orixá. Então a gente tinha o cuidado de não ficar caricato, né? Ele está copiando os gestos, mas sim o movimento. E a gente sentiu, a gente tinha uma semana que a gente fazia uma semana de chama que a gente chama de semana afro, onde a gente recebia as escolas e a comunidade para assistir o nosso espetáculo. E no ano, a partir do momento que a gente começou a fazer a dança dos orixás, a gente percebeu que algumas escolas, elas deixaram de assistir, de participar de nossa semana, do nosso evento, por causa da dança dos orixás. Entendeu? Então tem toda uma cultura que tenta nos imprimir que a gente não pode estar dançando, que a gente não pode estar se expressando com a cultura afro-brasileira, que nada é mais do que o racismo religioso. Como as danças dos orixás e as danças africanas inspiram as aulas das nossas oficinas, elas nos inspiram porque tem a ver com nossas raízes, com nossos antepassados, tem a ver com os antepassados de nossa clientela, que a sua maioria são negras. Então, a gente tem toda uma interligação ancestral com a dança dos orixás, a nossa cultura, a cultura pernambucana, a cultura afro, ela tem toda uma ligação. Por mais que a gente não queira e que as pessoas não queiram aceitar, ela está interligada com o sagrado, sim. A gente tem que ter o cuidado para que não se misture o que é sagrado e o que é profano. Então a gente procura ter esse cuidado com o respeito ao sagrado, mas a gente leva, sim, está nos movimentos das danças. Está no movimento de um maculelê, existe o movimento dos orixás. Você vê movimento de orixás de guerra. Quando você vai fazer os passos para dançar um afoxé, você está dançando, você coloca movimentos de alguns iabás, de alguns guerreiros, de alguns orixás guerreiros. Então, tem toda uma ligação com o sagrado e o profano. Nós só precisamos ter cuidado, respeito, em não vulgarizar o que é sagrado. A gente leva para a cena a interpretação, o movimento, o significado daquela dança. Sem, em momento nenhum, a gente colocar a questão do sagrado e o de respeito para com ele. Axé, Vilma. Muito obrigada pela sua partilha. Foi um prazer conversar com você e ouvir a história do Darurê Malungo. Obrigada, ouvintes, por mais uma tarde com a gente. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, falando um pouco do trabalho do Darurê Malungo. Lembrar que os nossos endereços nas redes sociais, o nosso site é daruemalungo.com, no Instagram é daruemalungo. E lembrar que estamos participando de um projeto lindo chamado Toda Criança é Especial, que traz como tema esse ano Por uma Infância Sem Racismo, onde 12 crianças que atendemos lá no Daruê, elas passaram por um ensaio fotográfico, e essas fotos ela está circulando nos ônibus da rede metropolitana do Recife, está nas redes sociais do Instituto Luz Natural e da fotógrafa Andréa Leal. Olhem lá, as fotos estão belas, maravilhosas. E também tem um livro que está sendo vendido pelo site de Andréa Leal. E aí vocês podem procurar. E no livro também tem um depoimento das crianças, do que elas pensam de ser crianças negras e um pouquinho do preconceito que elas já passaram. Confiram lá. E muito obrigada, de coração. Axé para todos. Obrigada, Vilma, pela generosidade e partilha. Desejo vida longa ao Darurê Malungo. E quem quiser conhecer mais sobre esse espaço, só é entrar nas redes sociais, procurar Darurê Malungo. Você pode também procurar para fazer a sua contribuição. O Darurê Malungo tem um espaço de manutenção para crianças e adolescentes, e ficaria muito feliz se você também pudesse contribuir fazendo as suas respectivas doações. Quero aproveitar esse momento também para agradecer a você, querido ouvinte, pela companhia desse sábado. Estamos aqui eu, Jaqueline Martins, na locução, junto com Ângela Borges, Adriana Mendes na produção e Gus da Rádio Aconchego na técnica. Desejo que continuemos vivas e vivos, que a nossa dança circular nos movimente para nos tornarmos Sankofa, porque o nosso futuro é afro-ancestral. E que a dança africana continue nos possibilitando caminhos de liberdade. Fique agora com a música Dança, de Zezé Mota. Até próxima semana e axé. Dança, ela dança na força do seu Ijexá. Ela canta, canta, canta, é o saque da nega a Totobabá. A Totobabá. A Totobabá. Ela dança, dança, dança, ela dança na força do seu Ijexá. Ela dança. Força da nega, a Totobabá. A Totô, a Totobabá. A Totô, a Totobabá. Pra dançar com esse molejo, meu bem, é preciso ir muito além. É preciso ter axé. Tem que ter força e o pé. Essa força da negra mulher. Ser bendita filha de Oté. Tem que ter axé. A dança dessa menina, a dança me encanta e me fascina. Corpo negro vem me fala, me fala. Vem invade a minha alma. Dance, balance, dance, dance, dance. Dance e encante, encante, dance. Pra dançar com esse molejo, meu bem, é preciso ir muito além. É preciso ter axé. Tem que ter força e o pé. Essa força da negra mulher. Ser bendita filha de Oté. Tem que ter axé. A dança dessa menina. Corpo negro vem me fala, me fala. Vem invade a minha alma. Dance, balance, dance, dance, dance. Dance, encante, encante, dance, cante. Transe esse lance, transe esse lance. Transe, amor, transe. Dança, dança, ela dança na força do seu Ijexá. Ela dança. Ela canta, canta, canta, é a força da nega a Totobabá. A Totô, a Totobabá. A Totô, a Totobabá. Ela dança, dança. Você ouviu o Obacossô? Quer saber mais sobre o programa? Procure nas redes sociais por Programa Obacossô. Na próxima semana estaremos de volta. O programa Obacossô é uma produção da sociedade civil para a Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife.